Abra comigo no livro de Daniel. Nós podemos passar o resto do mês estudando sobre perseverança, o que a Bíblia diz sobre perseverança. Você pode se lembrar aí, o Espírito de Deus vai fazendo isso mesmo. Você vai se lembrando de um mundo de outros caminhos e veios para estudarmos sobre perseverança. Mas eu quero me ater a uma única ministração do Senhor. Capítulo 6 de Daniel diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles, três presidentes, dos quais Daniel era um deles, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Dê uma paradinha aqui, só repita comigo aqui, memorize, firme comigo essas duas características. Um espírito excelente, diga, um espírito excelente. Deus quer que tenhamos um espírito excelente. O que vamos estudar e o que vamos ver na vida de Daniel tem base no espírito excelente. E segundo, o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Diga, constituí-lo sobre todo o reino. Isso significa liderança. Diga, liderança. Repita, espírito excelente e liderança. Deus nos chama para isso, irmão. O reino de Cristo, ele se estabelece na vida de um pecador, miserável, condenado, indo para o inferno. Deus o resgata e Deus começa a trabalhar nessa vida, não é para ajudá-lo a vencer a vida, não é para resolver os problemas nossos, não é para nos dar um dinheirinho. Deus começa a trabalhar na nossa vida para nos levantar com um espírito excelente e sermos líderes no reino de Cristo. Esse é o propósito de Deus. Então esta é a base do que vamos ver na vida de Daniel. Versículo 4. Então os presidentes e os sátrapas procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei e disseram, ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei devia baixar um decreto e fazer firme o interdito que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabelece o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas, para o lado de Jerusalém, e três vezes no dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Deus revela aqui claramente o que é que o Senhor nos ensina sobre perseverança. Eu me lembro que eu estava ministrando lá no Nordeste, em Fortaleza, e quando terminei a ministração, um casal me procurou. Eu já estava acompanhando aquele casal algumas vezes, já tinha conversado com eles, já conhecia um pouco da história deles, já tinha orado com eles, já tinha aconselhado aqueles irmãos, e eles me procuraram e falaram assim, pastor, esta mensagem hoje é de Deus para nós. O Senhor pregou que Deus quer passar um trator e começar tudo de novo na nossa vida, e quer retirar toda a impureza, quer retirar tudo que não é sólido. Nós entendemos essa palavra. E a partir de hoje, nós vamos nos separar e vamos começar um casamento novo. Vou começar tudo novo, pastor. Eu falei assim, peraí. O Espírito de Deus trouxe vocês para falar comigo, porque vocês sabem que não é isso que Deus disse a vocês. Não, mas nós vamos ser fiéis nessa palavra, porque... Não, não. E eu pude aconselhá-los. E esse ano eu encontrei com eles lá no Rio, estavam juntos. Satanás é tão astuto que ele costuma deturpar, sutilmente deturpar, uma palavra de ensino de Deus e acomodá-la na nossa situação. E então a gente vai levando aquilo que a gente quer levar, ainda com um lastro. Não, a palavra de Deus diz para para passar o trator, porque Deus vai começar tudo de novo. É para perseverar. Mas o Senhor quer nos ensinar em que Ele quer que perseveremos. Porque muitos estão perseverando, e já não é mais perseverar a palavra, e sim insistir num procedimento, numa atitude, num erro, num caminho de desconhecimento, num comodismo. E se vem uma palavra de perseverança, fica fácil. Não, é para perseverar, vou perseverar nisso. Mas o Senhor quer nos ensinar em que perseverar, como perseverar. E agora vem Daniel e diz, o texto nos revela, Daniel ouviu o decreto do rei Dario. Ninguém podia orar a nenhum outro Deus, ninguém podia fazer nenhuma petição a nenhum outro Deus. Daniel sobe para sua casa e Daniel abre as janelas, ou tem as janelas abertas lá, e as janelas estavam abertas. E Daniel se ajoelha 3 vezes no dia e ora voltado para Jerusalém a Deus. E o texto deixa uma expressão que não é por acaso, como também antes costumava fazer. Primeira coisa que o Senhor quer nos ensinar sobre o princípio da perseverança. Perseverar em quê, filho? Perseverar na oração. Não importa se as circunstâncias agora estão mais difíceis. Daniel volta para sua casa e, como fazia todos os dias, continua orando. Primeira estratégia de Deus nesse princípio de crescimento da vida cristã: seja perseverante, não importa o que acontecer, não venha dizendo, ah, não tem mais jeito, eu estou muito cansado. Continua orando. Não tem jeito de eu pregar outra coisa, irmão. Não tem jeito de eu te ensinar outra coisa, senão isso, um princípio de Deus, perseverança. Perseverar em quê? Como Daniel, o rei falou, vai morrer quem orar a outro Deus. Mas eu não tenho jeito, Deus. Eu tenho que perseverar naquilo que eu faço, orando ao meu Deus. Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Irmão, é a coisa mais normal. Eu lembro um testemunho de um senhor que disse que fez um negócio muito grande na cidade de Nova York. O Nelson deve entender desses esquemas porque ele tem uma vivência lá no exterior. E aí ele fez um grande negócio, entregaram uma pasta cheia de dólares para ele. E ele só tinha tempo de voltar ao hotel, pegar a mala e rumo para o aeroporto e voltar para o Brasil. Era a única coisa necessária. Ele deixou o carro, deixou o amigo dentro do carro, falou, não saia do carro. E em 3 minutos que ele subiu, o amigo subiu atrás. E quando ele desceu desesperado, o carro já estava aberto, arrebentado, e a mala já não estava lá mais. Eu nunca tinha ouvido essa história. E depois que alguém falou assim, não, é assim mesmo. Mas como assim, gente? Olha, é assim mesmo. São cartas marcadas. O diabo já sabe, irmão. Como aconteceu com esse rapaz lá, esse senhor, o diabo fazia alguma coisa e corria atrás para ir emendando o que precisava. Foi o que fez aqui com Daniel. Satanás usou aquelas vidas, foi lá, declarou através do rei o edito lá e agora vamos atrás de Daniel, porque quer ver que ele vai estar orando? Vai estar, nós pegamos exatamente na hora. Chegaram lá, Daniel orando. Rei, Daniel estava orando. E agora não tem jeito. Pelo que a gente lê o texto, parece que foi no mesmo dia. Parece que foi no mesmo dia que o rei declarou, Daniel volta para casa para orar, os seus inimigos armam a cilada e pegam ele orando, levam para o rei, e vamos continuar aqui, a gente vê. Então apresentaram ao rei, e disseram, no tocante ao mandamento real, não assinaste o interdito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer outro Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Então responderam diante do rei, Daniel, que é dos transportados de Judá, diga, que é dos transportados de Judá. Irmão, não tem uma expressão sequer por acaso aqui. Daniel, que é dos transportados de Judá. Sabe o que significa essa expressão? Daniel pertence ao povo de Deus. Daniel é um sujeito escolhido. Daniel é um sujeito especial. Daniel é de Judá. Judá significa louvor. Daniel é um dos do Deus vivo. Daniel, mas por alguma circunstância, está na Babilônia. Está no meio da luta, está no meio do cativeiro. Está no mundo, está no sistema. É como eu e você, transportados de Judá. Nós não pertencemos a esse mundo, mas estamos aqui, nós somos de Judá, nós somos do reino de Cristo. Então aqueles homens falam assim, Daniel, o que é transportado do reino de Judá, o que não pertence ao nosso reino, o crente, o que está declarando que agora é evangélico, o que não é esse, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do teu interdito que assinaste, antes três vezes por dia faz a sua oração. Olha o que Daniel nos ensina. Eu fui levado cativo. No reino do meu Deus, não tem esse sofrimento que eu estou passando. No reino do meu Deus, não tem essa luta que eu estou passando. Mas eu ainda estou no meio dessa luta. Eu ainda estou cativo, de alguma forma, no meio desse problema, nessa dificuldade. Mas não me interessa. Eu sou de Judá. Eu persevero na oração. É o que Daniel está dizendo. Mesmo sendo um transportado de Judá, ele perseverou na oração e os homens tiveram que testemunhar. Ó rei, três vezes por dia o indivíduo continua orando. Versículo 14. Então o rei ouviu o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs no coração livrá-lo e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. O rei se esforçou para salvar Daniel. Irmão, o pastor pode se esforçar para te ajudar na sua questão, no seu problema. Você pode ligar para o gerente pode se esforçar em te ajudar no seu problema. Você pode ligar para um cunhado, você pode ligar para alguém, você pode pedir ajuda a algum guia, a algum orixá, pode pedir ajuda a algum guia espiritual, você pode pedir o que quiser, mas não tem jeito do rei te ajudar se é propósito de Deus nos ensinar perseverança. Eu me lembro da história. Um casal, amigos nossos, são padrinhos nossos, e eles estavam dizendo sobre um senhor muito rico, e um dia esse meu padrinho chegou a ele, escuta, nós temos uma questão, fulano de tal está passando tal e tal dificuldade, enfrentando isso, e eu queria pedir, ver se o senhor ajuda ele nisso, o senhor pode. E aí aquele homem pensou, falou assim, não vou ajudar não. Mas por que não vou ajudar? Não, se Deus não está ajudando ele, eu não vou entrar e estragar o trabalho de Deus. E aí esse meu padrinho ficou assim, mas como assim? Que coisa? Passou um tempo para ele entender o que aquele homem estava falando, talvez com uma sabedoria de Deus. O rei tentou livrar Daniel da cova dos leões, passou o dia tentando, mas não adiantou nada. É como o caso de alguém que sai e pede um dinheiro emprestado, me empresta um dinheiro... Não vai adiantar nada. Na maioria das vezes a gente só prorroga e aumenta o problema. Tirar Daniel da cova do leão era mais ou menos como emprestar um dinheiro e ó, só uma semana. Quem é que arruma de novo em uma semana, irmão? Daniel teria que passar de novo essa provação para que aprendesse sobre perseverança. Irmão, o que Deus quer nos ensinar é que não adianta eu e você corrermos atrás de um jeitinho com o rei. Porque todas as vezes que a gente tenta dar um jeitinho, a gente só está tentando se livrar da perseverança. Mas como assim perseverança? Em quê? No problema? Na tribulação? Eu já estou tão cansado, eu já estou tão angustiado, já está tão difícil. Não. Na experiência de perseverar em oração e ver Deus agir milagrosamente. Perseverança. E Daniel teve que perseverar.